qual é a sua posição em Tapio Azul 2780, salto no lado de sequência? Azul 2780, vista para 2006, altímetro no 020, autorizado o sinal do procedimento MLC que se liga pista no 0, reporta estabilidade. Para 2010, vamos 020, vai reportar estabilizado na final, estabilizado o Azul 2780. Chame Centro Recife, frequência no 25, décima 1, alterno no 23, décima 8. 1-9-3-2-3-1, graças, bom dia. Acionando identificação, chegada a bandadinha não autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, QNH-1-0-2-0. Desça via chegada para 3.006, que não dá o 020. 3 agosto, no solo azul no meio, libera a direita, chama o céu, 219. Desce para o nível de voo 050 e chega até o time 3060. Copo 207, acionando identificação, chegada bom foi autorizada, desce para o nível de voo 050 e chega até o time 3060. Azul 2780, confirme estabilizado? No ILS 2780. Completa, sinal, chame todo, frequência 98, decimal 95. 1-9-8-9-5, acho mal, obrigado, 2780. Centro 2896, complete redução para 2009, desça para 2010, QNH-1-0-2-0. autorizado ao final do procedimento INL, que tem a pista 0 em porta estabilizada. Apenas para informação, conseguiu a patrão 272 na aproximação, agora passando o marcador externo 13 milhas, posição mal. É, 3, 8, 9, 6, 2, 1, 0, 2, 0, ação estabilizada, vai seguir a terra. Decisão. Cliente, pouso autorizado na 1-0, vento é 1-2-0 graus, 1-8 nós. Pouso autorizado, azul 2780. Na 3896 completa sinal, chame torre de frequência número 8, decimal 95. Rodoro, bom dia, essa 3896 estabilizada. X310. Continue a aproximação, informarei pista livre. 130 graus, 169. Solo aos 3, 2, 3. Libere direita e chame o solo Salvador, frequência 219. A direita chamando Salvador, o solo 219, o azul 2780. bom dia, vou rezar 71, pode esperar 0-0. 2171, bom dia, mantenha um ponto de espera 2171. Mantenha um 2171. Uso autorizado, pistão 0130 graus com 189. Autorizado, pouso, pistão 0130 2171 autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, boa, 2171. Com 3896, solo 26, libera a direita, chame solo, frequência 1219. Bom dia. Deixa para 4.10, altímetro no Jardim. Verde. 2171, decolagem autorizada no 0, vento 130 graus, 169. Lembra decolagem, sim, só 0, 2171. Mike Serra Golf, autorizado ingresso, pistão no 7, táxi sobre a pista, reporte livrando a guarda data, Mike Serra Golf. No 71 decolou aos 28. Chama agora o controle 1208. Bom dia. 208, bom dia, obrigado. 2171, até mais. Até mais. 1230, tá pronto? Eu sei, senhor. Mais um. Não é seu, não, mano. Ele é fã, tá? Vai, tá. Salve, bom dia, 2171, decola. Salve, 1-2-4. você ativa o contato radar, se você para nível de voo 360, via saída São Lula. 360, via São Lula, 261. 1-0-9-400, continue a aproximação no 0130 graus com 189. Guarda a liberação de pouso, 1-0-9-4. Aguarda, bom, 0-9-4. Condições de linha de decola sem parada? Como é que é? Autorizada a linha de decola sem parada, pistão 0130 graus com 209, gol 1230. A linha de decola sem parada na 1-0-1-2-3-0. Passa estabilidade. Sim, 7-2-1-20 e a chegada, autorizado a defesa pista no 0-2-0-2-0. Vento 130 graus, 189. Pouso autorizado, pistão 0. Eu pouso na 10, bom, 094. 1230, decolou os 31, chama agora o controle em 1208, bom dia. 308, obrigado, bom dia. Olha, bom dia, papá, papá, bravo, em forma. Confirme a matrícula para o controle. Papá, papá, bravo, em forma. Prossiga, bravo, em forma. Decolou de Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia. A intenção é sobrevoo na proximidade de Interlagos, para manobras de sete anatos, da mulher 3 a bordo, 0145, para fora. Sente Bravo Lima em uniforme, prossiga via corredor Interlagos, confirme a manutenção dos pés durante o check-in. Afirmativo, senhora. A intenção é 510, ou em algum momento acenderá a 1000, mas pedirá autorização para controle. Gente, Bravo Lima em uniforme. Bom dia, 1230, decora. 1230, contato radar, separa o nível de voo 370, vista da PUCA. 370, via PUCA, gol 1230. Preciso alguma coisa direta, quero adotar jogo. Vou em Jamo, aguarde coordenação com o Centro Recife para alguma pelo adiante. Chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna no 23, décima 8. 25, 1, 2, 3, 8, 2, 1, 7, 1, bom dia, obrigado. Bom dia. 1094, solo 33, libere a direita, chame solo em 1209. Abre para 1219, bom, 094. mínimo vento de 130 graus, 189. Aeronave que modulou para a torre, confirme. Vou ir direto para o meu Fox 098. Para o meu Fox 098, direto para o 230. Está autorizado o localizador visual 4287. Fazer 4307, completa final, chame torre de frequência 98, decimal 95. 395, torre 4287. Sapatango, ótimo apagão, prossiga para o controle. Ótimo apagão, se confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo e a radial afastada agora no Salvador. Gente, Oscar Papa Golf, mantenha as regras de voo visual e reporte ingressando essa torre. Ou para descida, Oscar Papa Golf. Confirme transponder acionado, Oscar Papa Golf. De código 0222, Oscar Papa Golf. Acho que o Patagon se copiou o controle. Deixe. 9040, mantenha o ponto de espera. Sendo identificação, chegada pela média não autorizada, eu para o nível de voo 050 via chegada aqui em H1901030. Ali, mantém pista no zero. Azul 4207, Solos 39, libera à direita, chame Solo 1209. Solo 1209, passo 2007. Azul 9040, decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 189. Azul 9040, azul 9040. 3740, mantém perfil de chegada, perfil de tráfego da companhia, 2017 milhas. Decolou 41, chama o controle em 1208, um bom dia. 1208, bom dia, 1904. Pagou-se reporte para descida. 1648, vento 120 graus, com 209. Decolagem autorizada, pista 10. Pista 10, iniciando 2, 1, 6, 4, 3. quando estiver pronto, o Xamiano 6140. 4-0, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 1-0. Alguém mantém na 1-0, 6140. O 648 decolou os 45, chama agora o controle em 1208. Agora 208, gol no 648. E Salvador, gol no 648, decolou. Gol no 648, contato radar, vai para nível de voo 350 via saída PUCA. Vem para 350 via saída PUCA, solicita após Jomo, direto Maceió. Agora coordenação com o Centro Recife. Ok, muito obrigado. Dito para desde meu país, altímetro no 020, autorizado sinal do procedimento e aliás, exterior da pista no 0, reporta estabilizado. Gol no 648, autorizado pelo senhor Recife, voa direto no Maceió. Ok, voando agora direto no Maceió, gol no 648. São 3740, dito para nível de voo 050, via chegada altímetro no 020. Então, 4777, aciona identificação, chegada ponto autorizada, deixa de chegada para 4010, tem a Dauna 020. É 140, decolado os 48, chama agora o controle em 1208. 08, obrigado, 140. Altímetro na 020. Contato radar, vai para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, poderia voar direto não? Mantenha o perfil da saída ao número 2, o mesmo perfil. Ok, 140. Meia 48, chame Centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterno 95, decimal 45. 3745, 45, gol. São 3740, deixa via para 3 mil pés, altímetro 020. 3 mil pés, 3040. Já pagou, se confirma mais quantas milhas foram estabelecidas. Ao iniciar a descida, desça para o nível de correção, desça para 1.500 pés, o altímetro Salvador no 020. Reporte livrando 3.500 pés. Agora, 740, emitindo edição para 2209. Vou seguir o tráfego anteriormente informado da minha disposição de uma hora, 24, com 2409 de grau, pedindo edição. Então, 3740, copiou o controle. Reduza para 2209. 2209, nível da restrição de altitude, 3740. Obrigado, tá livre, reduzindo a 220. Patrulha azul a 040, solicito. Prossiga. Solicito, senhorita, quando possível coordenar a proa do destino pra gente. Aguarde, 9040. Obrigado. Direto no mensagem. Direto no mensagem, senhorita. Está utilizando aqui o Rio Belo Zero, já disse o alvo, está 319. Está 319, completa o sinal, chame todos, frequência no 8, no sinal 95. 2340, para 2000 pés, altímetro 1080, autorizado o sinal do procedimento em LA 730, pistola 0, e posso estabilizar. 3120, nível 3, chamarei. Zero, chame centro Recife, frequência no 2.6.85, alterna no 2.5.45. Azul 9040, chame centro Recife, frequência 96.85, alterna 95.45. Tá bom. 95.45, é secundário. Salvador, bom dia. 3198, baixado, checado. 3198, bom dia. Vento 90 graus, cono 5 nós. Pouso autorizado, pistola 0, 3198. Autorizado, pouso 90, tá 3198. Era 500 pés. Só apagou o filho através de Paris, de João Poirota. Pode ser Papagolfo, mantenha a proa de Seaja, chame pelo Salvador, frequente no 8, seu sinal 95 para o ingresso no circuito de tráfego. Bom. Oh, eu, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, Torre Salvador. Quero ver, a proa da Seaja de João Poirota, o tráfego na final da 10. Gente, reporte na vertical aí, passando do céu. O tráfego está no LS. São dois, um na curta final e o segundo tráfego. Reporte vertical da Seaza, Oscar Papagolfo. Oh. sobe o vento, por favor. Vento no momento 130 graus com 17 nós. Está variando até 25 nós. Ok, está muito forte, eu vou para 10. Para 10, né? Sente. Reporte aí para a perna do vento, que gira a base de pistão zero, Oscar Papa Golf. Golf vai dar uma na perna do vento da 1 atrás. Vitória sempre de conhecimento, curva esquerda para o 05, o limite é o radial 280 de Salvador, com 1734. Reduza para 2109. Você como número 2 na aproximação. Radial 280 de Salvador, com 1739. Radial 280 de Salvador, então 4777, no coração para frequenciamento, curva esquerda para o 200, o limite é o localizador. Gente, esquerda 200, limite é o localizador, permanece 4000. Esquerda para 2010, altímetro 9020. 2010, 9020. LF3740. Completa o sinal chame tem de sequência. 8 do sinal 95. 895, obrigado. 2 Salvador, boa. Bom dia, o 3740 vai passar Simbra. Gente, pista no zero livre, vento 130 graus com 169. Hoje utilizado a pista no zero, tem 3740. Repouso na pista 10-3740. Então só para o zero mesmo, é isso? Pode ser. Gente. 3777, confirme a velocidade de escada. 3509. Medir redução para 2209, 4777. 1089. Papagolfo vai interceptar a perna do vento da 1-0. Gente, reporte para girar base. Vamos verificar aqui junto com o sequenciamento do controle. Papagolfo. Novo. S39 para interceptar o localizador com a direita para o 060, reporta estabilizado, aguarde para prosseguir na descida. Direita 060, reporta estabilizado no localizador, aguarde na descida, boa, tá esquerda. Papagoco está visual ao ponto, passando ali o Chapo Salvador. Condições de fazer um tráfego curto devido ao sequenciamento? Condições, confirme. Na sequência do tráfego, girar a base curta, reporte na final, vento 130 graus com 169, Oscar Papa Golf. Bom. Pro 140, reporta estabilizado, 4777. Esquerda 140, vai reportar estabilizado, 4777. 3740, solo às 14 horas, libere à direita e chame solo 1209. Boa. Redução, 1737. Coluna 739, inicie redução para a velocidade de aproximação final. Desça para 2 metais, altímetro 0.0, 1739. 2.0.0.0, iniciando a redução, agora 739, estabilizando o localizador. Quem pagou o frio vento 130 graus, com a 159, pista na zero livre, pouso autorizado, Oscar Papa Golf. Golf Solo 01, libere à direita na Delta e chame Solo 1209, libera o pouso. 1895, Salvador, bom dia, Sam 477, estabilizada na final. Continue a aproximação, pista 10, vento 120 graus, 169, aguarde a autorização de pouso, campo 4777. Aguardando a autorização, tá? 4777. Com 777, pouso autorizado no 01, 10 graus, 169. Ele pousa na pista 10, tá? 4777. No momento, sem chuva sobre o campo. Completa final, sobre torre frequência número 8, decimal 95. Torre 895, 739, obrigado, Sérgio. Salvador, bom dia, zona 739, LF. 739, 7 do tráfego, continua a aproximação, número 2 para pouso, 120 graus, 169. 1739. Aguarda. 777, pouso autorizado no 0120 graus, 169. Gente, eco 21, confirme, está mantendo o nível de voo 050. Achando identificação, eco 21, está em contato radar, agora 74 milhas de Salvador, Oi, para a posição Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, chame com a licença para a descida, o altímetro Salvador é 020. O procedimento é o procedimento ILS FTA, a chegada é a Bomed 1. 4777, solo 05, libere à direita, chame solo, frequência 1209. Direita, solo 1209, boa. Se eu confirme com condição de realizar o procedimento ILS FTA para a pista 0? Vento 130 graus, 169, pouso autorizado, pista 0. Pouso autorizado, pista 0, A autorizado, táxi, até o táxi 5, Papa Golf. A Delta ciente, mantém isso pelo controle. Índia Romeu Alfa, prossiga para o controle. Índia Romeu Alfa, decolou de Veracruz, Salvador, está agora em direção ao corredor Veracruz, mais 30 segundos para a posição Veracruz. Romeu Alfa, confirme destino Salvador? Afirmativo. Confirme pessoas a bordo, tipo de equipamento, transponder a sua nave. Transponder 2000, POB 02, equipamento Papá 28 Romeu. Acione código 0155 Índia Romeu Alfa e mantenha-se nos corredores de Salvador, reporte ingressando no corredor Interlagos na posição Paris. 0155 no transponder, reportar a Paris e Índia Romeu Alfa. Lima e uniforme controle. Lima e uniforme na escuta. Vai continuar mantendo o setor? Afirmativo, senhora. Excelente. Doutora Hotel Delta, confirme o local de sobrevoo do Ásia. Gente, Doutora Hotel Delta, eu tenho um tráfego nessa posição de 12 horas de um helicóptero, mantendo 500 pés no final do corredor Interlagos. Reporte visual com o Tempos 06, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 a 0.